Nós podemos perceber pela palavra de Deus que nós não seremos julgados pelos nossos dons, mas pelo nosso caráter diante de Deus. E em Mateus, no capítulo 7, verso 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter na minha mente, o teu caráter. Do que adianta ter os paus se eu não te tenho no meu quarto? Do que adianta os holofotes se a tua luz não brilha em mim? Do que vale o dinheiro ou o império, o mundo inteiro, se eu não tenho tua presença aqui? Eu aprendi que o meu sucesso está guardado em ti. Eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir. Eu não sou feito de mentiras, uma farsa, um baile de máscara. Eu sou tu. Eu não posso viver. Eu aprendi que sou o palco, que a estrela é você. Então quebrei os pedestais do que eu fui, não mais serei, pra me derramar e me entregar. Eu aprendi. Eu não posso viver. Eu aprendi que sou pouco e a estrela é você. Então quebrei os pedestais do que eu fui, não mais serei, pra me derramar.